A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. E hoje, para si, neste espaço radiofónico, temos uma reflexão. Uma reflexão para si, que é mãe e... que é também avó. Mulher, que és mãe. Mulher, que és mãe de uma filha. Mulher, que és mãe de uma filha adolescente. Mulher, que és mãe de uma filha adolescente. Se após ela ter um encontro sexual, ela te mente, não te confidenciando o que sente, nem o quanto ficou carente, em vez de contente, cautela. É hora de deixares de estar ausente. Mulher, que és mãe de uma filha adolescente, já paraste para pensar que ela só te mente se não fores para ela condescendente? Mulher, que és avó de uma neta adolescente, já alguma vez paraste para pensar que a tua filha pode, à tua neta, não estar a dar o que ela no momento mais pode precisar? Mulher, que és mãe de uma filha, de filha adolescente, já paraste para pensar se ela está presente? Quer dizer, sempre presente, para imediatamente perceber o que deve obrigatoriamente fazer? É que essa adolescente, vossa filha e vossa neta, pode tanto necessitar de ajuda a pedir que nem será capaz de convosco falar e, muito menos, terá forças para convosco o seu sofrido coração abrir. Talvez ela precise urgentemente alguém a ajudar, a pensar e a resolver o que deve fazer. Isto é, deve ou não o caminho de um aborto escolher. E vocês, olhando para o lado, sem nada perceber. E ela, triste, sozinha e cada vez mais desconfortável, sem saber que atitude tomar. Até que, um dia, in extremis, resolve ajuda exterior procurar. E onde? Onde é mais fácil a mesma encontrar. Uma ajuda hospitalar. E tudo porque? Porque um encontro sexual ocorreu e ela, desprotegida, não pensou e muito menos temeu a consequência que de tal ato seria natural, isto é, um filho gerar. Mas sucedeu. E agora que fazer? E agora, mãe e avó de uma adolescente, efetivamente não estiveram nem estão com ela presentes. Mas podem e devem, no futuro, ainda estar. Talvez, quanto a si, baste apenas, de vez em quando, os olhos dela tentar encontrar e com alguma perspicácia para dentro deles olhar e procurar se algum vislumbre de uma dor, de uma tristeza deles indubitavelmente está a irradiar. E então, imediatamente, o coração dela, com muito, muito cuidado, procurar abrir e o seu problema tentar descobrir. E, como é evidente, com muito, muito amor, começar e, sobretudo, continuar

Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Sobre a serra, sem lamentos, a giesta vive só, sacudida pelos ventos e coberta pelo pó. É bravia, mas encerra no seu todo de humildade a modéstia desta terra do amor e da saudade. Dentre a paz que há na terra, quando a noite flutua, brilha a giesta da serra à luz branca da lua. Dentre a paz que há na terra, quando a noite flutua, brilha a giesta da serra à luz branca da lua. A giesta da serra à luz branca da lua. RTA-FM. A moça já não sorri, nem mostra o seu coração. Passa em silêncio as horas, só com sua solidão. A moça não diz mais nada, quer ocultar sua dor. Não quer mostrar a ferida, ferida feita de amor. Ela não sabe que eu a vi rezando em frente do altar, com seu véu branco, o rosto triste, por alguém que já não está. Ela não sabe que eu a vi rezando em frente do altar, com seu véu branco, o rosto triste, por alguém que já não está. A moça espera o regresso de alguém que não voltará. Esqueceu-se da moça, a moça não esquecerá. Ele esqueceu-se da moça, a moça não esquecerá. Ela não sabe que eu a vi rezando em frente do altar, seu véu branco, o rosto triste, por alguém que já não está. Ela não sabe que eu a vi rezando em frente do altar, com seu véu branco, o rosto triste. RTA-FM. Mar de mágoas sem marés, onde não há sinal de qualquer porto. De lés a lés, o céu é cor de cinza e no quadrante deste sol que vai rasgando horizontes sempre iguais à minha frente, há um sonho agonizando lentamente, tristemente. Mãos e braços para quê? E para quê os meus cinco sentidos? Se a gente não se encontra e não se vê, ambos perdidos. Nau da vida que me leva, naufragou num mar de treva, com os meus sonhos de menina, triste sina, pelas rochas se quebrou e se perdeu a onda deste sonho. Depois ficou numa franja de espuma a desfazer-se em gruma. No meu jeito de sorrir ficou vincada a tristeza de por ti não ser beijada. Meu senhor de todo sempre, sendo tudo, não és nada. Braços para quê? E para quê os meus cinco sentidos? Se a gente não se encontra e não se vê,